madrugada, com uma amante comprada, fui parar em um motel. No outro dia, ao sair pra ir embora, dei de cara lá de fora com minha esposa fiel. Ela saía com outra alguém e eu com outra também. Talvez dando o que falar. Infelizmente tive que ficar calado, pois eu também estava errado, saindo do mesmo lugar. Saía com outra alguém e eu com outra também. Talvez dando o que falar. Infelizmente tive que ficar calado, pois eu também estava errado,